Quando você desce e rebola, rebola. Me deixa brisado, então rebola, rebola. Ela que manda, quando ela mexe a sua bunda. Enlouquece o baile quando quica, quica. Quando você desce e rebola, ah, você é maluca. Pega vontade, meu camarote. Mas quando fico só com ela, ela me sente e vai embora. É um dia de saudade. DJ Alexandre. Mas se perde logo bate. Aí ela me manda, quando ela mexe a sua bunda. Enlouquece o baile quando quica, quica. Quando você desce e rebola, ah, você é maluca. Quando você desce e rebola, ah, você é maluca.